Capítulo 11. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos de minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro: se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências. Pois adverti solenemente seus antepassados, quando os tirei do Egito: obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje. Mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados. Não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor: trarei calamidade sobre eles, e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles. Mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades. Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo. Não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída. Pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha, e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá. Pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo.